Que nos traga paz, para que o nosso povo não se mate mais, para que possamos viver com respeito e dignidade, para que encontremos definitivamente a felicidade. Nos mande um anjo que tire o mal da humanidade, que nos ensine a ser humanos de verdade. Um anjo que nos dê sonhos e acabe com os pesadelos. Uma criatura divina que atenda nossos apelos. Senhor, é seu filho humano, falho e pecador que lhe pede. Pois sei que de nenhum de seus filhos esqueces. Ouço o clamor de teu povo através de minha voz. Deixe descer sua bênção sobre nós. Eu não aguento mais, ligo a TV, é só desgraça. Pai e filho agora são caçador e caça. As drogas se apossaram da mente dos jovens, é triste. Não tenho a menor dúvida que Satanás existe. Pessoas ainda se matam por religião. Pessoas ainda se matam por um pedaço de chão. O homem passou dos limites do aceitável e o admissível. Faz guerra, mata milhares, até por óleo combustível. Milhões de dólares na Suíça, é ganância demais. Pra mim, alguns alqueires já serão bons demais. Pra plantar, pra colher, viver tranquilo e calmo. E depois que eu morrer, só me bastam 7 palmos. Oh meu Deus, Caim matou Abel, Rômulo matou Remo. A inveja nos consome como veneno. Assassinaram Luther King, Malcolm X, Zumbi dos Palmares. Nas periferias brasileiras, por anos, são milhares. Mande um anjo que nos mostre o caminho da luz. Nos perdoe por termos crucificado Jesus. Que a sabedoria seja nosso adjutório. Eu não aguento mais ser convidado pra velório. Eu sei que às vezes só te procuramos pra fazer pedidos. Vivemos na terra do nunca, somos os garotos perdidos. Não sabemos de nada, queremos ser donos do mundo. A humanidade caminha para um abismo sem fundo. Zoofilia, necrofilia, pedofilia demais. Dia após dia, somos mais animais. Talvez nem mais animais, acho que o mais próximo é verme. O homem urina e defeca na água que bebe. Alguns negam ser filhos de Deus, preferem ser filhos de Judas. Na hora do julgamento, pedirão por ajuda. Nos mande um anjo pra nos tirar dessa lama. Talvez aquele que salvou Herbert Viana. Um anjo pra combater um anjo que perdeu asas e nome. Um anjo que nos ensine a ser homens. Um anjo que nos livre de todo o mal. Ou então nos transforme em estátuas de sal.